Aquarela Mocoronga. Ó Grácio Santarém das aquarelas, predileto modelo de pintores, tens tanta luz nas alvoradas belas, que desperdício singular de cores. Ó Santarém bonita dos luares, propícios aos queixumes dos violões, quando boêmios cantam seus pesares, enternecendo amantes corações. Ó verde Santarém dessas florestas que nunca mais se acaba de varar, dos vagalumes o luzeiro emprestas para os vergéis a noite iluminar. Ó Santarém festiva das fogueiras tradicionais de Tarubá e Canjica, compadres e comadres, brincadeiras onde a alegria intensa pontifica. Ó triste Santarém dos dias chuvosos, das catadupas que nos manda o céu, quando emudecem pássaros medrosos para escutar das águas o escarcéu. Ó Santarém piedosa dos rosários, das procissões, novenas, penitências, tu tens capelas, templos, santuários onde invocas de Deus as indulgências. Ó sábia Santarém dos beletristas, compositores, músicos, poetas, és permanente inspiração de artistas, tema fecundo de canções seletas. Ó Santarém ingênua das puçangas, orações fortes, chás e benzeduras, delas ninguém duvide, pois te zangas e esse gaiato incrédulo esconjuras. Ó Santarém gostosa das peixadas monumentais que a gente saboreia na pá do remo em noites estreladas, tendo por mês o infindo chão de areia. Ó minha Santarém, tu me apaixonas, que maravilha fico eu vendo a sós o beijo amorenado do Amazonas na face verde-azul do Tapajós.